O sabor brasileiro na rádio. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Quinta-feira. Todos los jueves a las 12 del mediodía. E descolorirá. Brasil. Em la radio. Arranca. Aquarela. Olá, olá, minha gente. Bom dia. Acá de novo com vocês. Com vocês, Aquarela. Brasil na Rádio Pan-Americana 99.3, com muita ganas aí de compartilhar, seguir compartilhando essa cultura, esse sentimento, esses colores, com você aí que ama Brasil como eu. E hoje vamos estar celebrando essa semana que em Brasil é muito, muito importante, que se comemora o 20 de novembro, se comemora o Dia Nacional de la Conciencia Negra. Ese fue el día que murió el gran defensor de los quilombos en Brasil en la época de esclavitud, Zumbi dos Palmares. Entonces, esa semana, principalmente el 20 de noviembre, fue dedicado exclusivamente, bueno, a promover la conciencia negra en el país. Nacionalmente, allá se conmemoraba el 13 de mayo, que é o dia que a suposta princesa Isabel, não? Isso nos ensina na escola, que ele 13 de maio, a princesa Isabel deu a abolição a los esclavos. Então isso seria como os anales, não? A convenção, digamos, histórica, não? Que sempre é contada por los vencedores. Então, em contraposição a essa convenção histórica ou formal, os grupos militantes em Brasil deixaram essa fecha de lado, que seria a fecha oficial da abolição dos esclavos, e começaram a um movimento contracultural que é o 20 de novembro, que foi a morte do Zumbi, não? E bastante conhecemos um pouco a história de Zumbi por Julieta Arancio, o programa passado. Então vamos aí acompanhando, não, essa cultura, esse mistério da cultura brasileira, da história brasileira, não, que basicamente nasce e cresce com os negros vindos de África. Vamos compartilhando e aprofundizando, não, essa história. Bueno, então essa semana esse programa vai estar dedicado a isso, não, a estar celebrando também com todo o movimento cultural de Brasil o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Mas, bueno, para começar, não, essa transição, já me sinto acá desse desafio importante de sair do tango e toda a emotividade que vem movendo a Rádio Pan-Americana nesta manhã. E vamos com o tema desse grande grupo, a banda mais bonita da cidade, Oração. Vamos lá, minha gente, vamos a viver esse dia que nos apresenta. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração. Pra salvar seu coração.

E aí, galera? Bueno, bonitinho esse tema, não? Como se diria por allá? Aí com sua onda, com sua gente aí, animando os corações. Bueno, vamos nessa, não? Vamos com as vias de comunicação da Rádio Pan-Americana, recordando que esse programa Aquarela hacemos entre todos que amamos Brasil e a cultura negra. Então está o teléfono 03548-600-150. Vamos com o Facebook, Rádio Pan-Americana, FM99.3, Huerta Grande. Correio eletrônico, Rádio Pan-Americana, huertagrande@gmail.com. Então, como já se viene, agradecendo a Lita, com sua tradução também, que hoje, com certeza, ela vamos passar. Agradecer também ao Curly, capoeira acá de Valle de Punilla, que esse programa está aberto para colaborações, intervenções, sugerências. E, bueno, vamos seguir. Yo quiero saber lo que pasa por Brasil, por argentinos. Entonces vamos allá con Brasil. Muestra su cara. Acuarela. Brasil na radio. Brasil, muestra tu cara. ¿Es la medicina un arma política? A muchos esta idea podría parecer irracional, carente de ética o del más básico valor humano. Sin embargo, justo este ha sido el método escogido por el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para demostrar su postura hacia un país al que acusa de dictadura y que curiosamente propaga su autoritarismo salvando vidas. A gente vai aplicar o Revalida em todos os cubanos, tá ok? Vai, Jair. Chega de financiar a ditadura. Cuba. El gobierno de la isla decidió retirar su apoyo con personal médico al programa de Más Médicos de Brasil tras las amenazas del presidente electo Jair Bolsonaro, en las que subestimó las capacidades de estos. Cuba ha decidido retirarse del programa Más Médicos, creado por la expresidenta de la Nación Sudamericana, Dilma Rousseff, en 2013. El gobierno de la isla ha respondido así a las condiciones impuestas por Bolsonaro que no figuraban en el acuerdo inicial. Número uno, que el salario fuera a parar íntegramente a los bolsillos de los médicos cubanos. Número dos, que estos pudieran estar acompañados por sus familiares. Y número tres, que superaran un examen de validación. Hasta ahí todo parecería lógico. Sin embargo, es curioso que para Bolsonaro sea más importante el bienestar de los médicos de la isla que la propia salud de los brasileños, sobre todo de quienes viven en lugares recónditos de la Amazonía y que antes de la llegada de los galenos cubanos no habían visto nunca un médico en su vida. Ya lo han advertido desde las secretarías municipales de la salud. La salida de los médicos isleños del país puede dejar sin especialistas a 611 ciudades del gigante sudamericano y difícilmente aparezcan profesionales que acepten acceder a los sitios más desfavorecidos. Esto ha sido una determinación del gobierno cubano a partir de las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, del presidente electo de Brasil, que Cuba ha calificado de despectivas y amenazantes para los médicos cubanos y también a partir de unas declaraciones que dan cuenta de las modificaciones que pretende hacer el presidente al programa de Más Médicos. Dice Cuba que se incumplen las garantías acordadas. Cuba había hecho un convenio a través de la Organización Panamericana de la Salud con Brasil para que sus médicos estuvieran en este programa. Y es bueno aclarar que los médicos cubanos que participan en este programa están en los lugares más apartados, más inhóspitos, justamente en los lugares donde muchos médicos de Brasil y médicos también internacionales que participan en este programa no quieren estar. Por eso ha causado tanta indignación en Cuba que ahora ahora el presidente electo de Brasil esté cuestionando la preparación de los médicos cubanos y esté condicionando la permanencia de los médicos en este programa a que revaliden sus títulos y además a que hagan contratos individuales. Cuba decía en una nota oficial que daba a conocer hoy que no es aceptable que se cuestione la dignidad, la profesionalidad y el altruismo de los médicos cubanos que están en este minuto en 67 países brindando sus conocimientos y brindando su aporte y su ayuda. En la nota oficial se daban algunas estadísticas de estos 5 años de trabajo de los médicos cubanos en Brasil y se decía, por ejemplo, que cerca de 20.000 colaboradores cubanos han estado atendiendo durante estos 5 años a 113 millones de pacientes y han estado trabajando en más de 3.000 municipios, 700 de ellos donde nunca había estado un médico. Los cubanos representaban el 90% de quienes aceptaron trabajar en aldeas indígenas y desde 2013 realizaron más de 113 millones de consultas en el país. No ha sido Brasil la única nación que se ha beneficiado de las misiones internacionalistas de Cuba. Sus especialistas han colaborado en el combate contra el ébola en África, acuden puntualmente a puntos de catástrofes y en total su presencia se extiende a cerca de 70 naciones de todo el orbe. Brasil dejará de ser una de ellas. Se espera que antes del mes de enero todos estén de vuelta en Cuba. Todos, menos aquellos que hayan aceptado la propuesta de solicitar asilo político ofrecida por las autoridades brasileñas. Sí, porque a pesar de haber puesto en duda la calidad de la medicina cubana y de sus profesionales, a quienes durante su campaña presidencial Bolsonaro prometió expulsar del país, pues ahora el mandatario electo respalda ofrecer a los médicos asilo político antes de abandonar Brasil. Una postura que recuerda la llamada ley de pies secos, pies mojados de Estados Unidos, con la cual los cubanos obtenían privilegios una vez que pisaban suelo estadounidense, sin importar de qué manera llegaban a este suelo. Por cierto, la Casa Blanca no tardó en aplaudir el gesto de Bolsonaro. En definitiva, el nuevo ejecutivo brasileño pone en duda la calidad de más de 8.000 médicos enviados por Cuba, cambia las reglas del juego a mitad de la partida y luego les ofrece a estos mismos médicos permanecer en el país, pero ya sin ningún vínculo con las autoridades que los enviaron. Interesante forma de apropiación de lo ajeno. Pero yo quiero apuntarte que hoy han estado los cibernautas en Cuba muy atentos a esta decisión del gobierno cubano y dando sus opiniones. Y por ejemplo, uno de los cibernautas decía en Twitter, @chambero, decía: hay una clara intención del robo de talento de un sector formado gratuitamente por la revolución, no solo para el beneficio de nuestro pueblo, sino de millones de personas en el mundo. Decía eso a partir, bueno, de todo este incidente. Y una médico que estaba también navegando en Cuba Debate decía: querida patria, regresaré con más orgullo de ti. Ya sé lo que es el capitalismo cínico. No cambio mi patria ni por todos los millones del mundo. Do show, e não fique magoado porque vou partir. É só o jeito que eu sou. Changes lá, vem meu trem, tô saindo fora porque vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. O vida assim permitir. Só procurar fazer amigos do bem, se precisar ajudar também. E agora liberdade e horizonte. Só você não sacou. Nova York, Ipanema, Hong Kong. É nessa aí que eu tô. Changes, lá vem meu trem. Vem meu trem. Tô saindo fora porque eu sei que vou me dar bem. Changes, lá vem meu trem. Vem meu trem. Sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Livre eu me sinto, sublime. Gente, mais gente, o mar e o céu azul. Changes lá, vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Sempre em frente, nunca pra trás. Navegar es preciso, vivir no lo es. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Aquarela. Olá, minha gente. A chapa sigue quente, caliente já por Brasil, não? E aí vem mais. Eu creio que uma das metas do governo ultra-direita de Jair Bolsonaro é sacar todo, não? Que tinha acesso ao povo, tudo que vinha construindo aí o governo mais populista. Assim que, bueno. Vamos, então, com a coluna Navegar é Preciso, que vamos a hacer, ¿no?, una humilde colaboración para esta semana, para la Semana de la Conciencia Negra en Brasil, hablando de un caso que tiene que ver con la elección de Jair Bolsonaro, que es la muerte. Yo voy a leer la noticia así como tal cual salió allá en Bahía. La primera balotaje, el compositor y maestro de capoeira Romualdo Rosario de Costa, de 63 años, el mestre Moa de Catendé, ha fallecido vítima de un apuñalamiento en un bar después de haber mantenido una discusión sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, en las que ha resultado vencedor el ultraderechista Jair Bolsonaro, líder del Partido Social Liberal, con 46% de los votos. Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Bahía, el agresor, identificado como Paulo Sérgio Ferreira de Santana, de 36 años, se acercó al grupo en que se encontraba la víctima y empezó una discusión política con el compositor y maestro de capoeira Romualdo Rosario da Costa, más conocido como su nombre artístico, Moa do Cadente. Bueno, y de eso se trata. Yo voy a presentarles este ilustre protagonista de la cultura y defensor de la justicia social, Moa do Cadente, que viajó el mundo expresando sus ganas de libertad a su pueblo oprimido por tantos años de esclavitud. Vamos con el afoxé. Thank you. Bueno, gente, em essa homenagem a Mestre Moa do Catendê, em a Semana da Consciência Negra, esse grande artista, quem foi e será um representante do movimento social, cultural e político da cultura afro-brasileira. Moa é considerado uma das figuras mais relevantes da cultura afro-baiana, sendo ele mesmo um ramijete de diversas identidades, músico, percussionista, bailarim, capoeirista, artesano e educador, abarcando o mundo do ritmo, da canção e da dança. Foi o precursor e coordenador general do movimento Afoxé Amigos de Catendê, que surge a partir da manifestação cultural de Bahia chamada Badawé, entidade que se reafricanizou o carnaval de Bahia na década de 70, resgatando a herança africana del candomblé. El afoxé, este ritmo que estamos escuchando, es un término de origen yorubá que en su traducción literal significa discurso que crea. Se trata de un importante evento cultural ligado a la religiosidad africana y las manifestaciones religiosas del candomblé. El objetivo es devolver a la calle ritmos, canciones y tonos propios de la cultura de ascendencia africana y proponer la experiencia de los aspectos místicos y mágicos de sus antepasados. Desde los 60, el compositor Moa encarnó una historia de militancia política y social en el movimiento negro, época de fuerte resistencia en que se logró revalorizar y reposicionar a la cultura afro en Bahía. Esta fue la semilla que determinó que el 20 de noviembre de 1994 naciera el grupo Afoxé Amigos do Catendê, donde músicos, artesanos y capoeiristas confraternizaron y celebraron el Día de la Conciencia Negra, siendo Mestre Moa su principal referente, un día como conmemorado en esta semana. Teniendo en vista la importancia cultural de esta manifestación y su trayectoria, es que Afoxé Amigos de Catendê cuenta hoy en día con el apoyo de diversas entidades como grupos de capoeira, Movimiento Negro Unificado, Grupo Soweto y el apadrinamiento de los reconocidos músicos Caetano Veloso y Gilberto Gil. En la actualidad desenvuelve actividades de percusión, canto y danza en São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Amazonas y Santa Catarina, en diversos países del continente europeo. Todas ellas desarrolladas desde un enfoque pedagógico asociado al concepto de arte educadores. El pasado lunes 8 de octubre fue asesinado injustamente en Salvador de Bahía a los 63 años de edad por 12 apuñaladas por la espalda. Lo asesinó un seguidor de Bolsonaro, el actual presidente ultraderechista de Brasil, por la intolerancia y el odio ante quienes piensan y actúan distinto. Hoy, en esta semana, conmemoramos el Día de la Conciencia Negra, día de reflexión para todos y todas y todas, en un país que se benefició del tráfico de personas esclavizadas, que hoy se empeña en negar, silenciar e invisibilizar esa historia y sus sujetos sociales. Pero más aún, se practica artes en sentido amplio que tienen raíz de cultura negra. Si te sabes antirracista, comienza por erradicar de tu vocabulario la palabra quilombo como sinónimo de desorden, lío, bardo. Los quilombos fueron territorios libres y autónomos, verdaderas organizaciones sociales de resistencia donde se refugiaban personas esclavizadas traídas de distintas regiones de África y pueblos originarios de Brasil. Yo los reivindico porque además siguen existiendo. Mestre Moa luchaba por los más pobres, por los negros, por la cultura, un artista insubstituible. Mestre Moa dejó aquí en Argentina y en todo el mundo una marca en nuestros corazones y en nuestra conciencia, que tras su paso, su marca en nuestros corazones y en nuestra conciencia, que tras su paso no dejará de expandirse. Bueno, gente, es una realidad, ¿no? La cuestión social, política actual de Sudamérica. Y esa fue la pequeña colaboración a ese gran ilustre de la cultura y la resistencia de la libertad. Eso que estamos escuchando es un afoxé grabado en vivo en 2010 en la isla de Florianópolis. Ahí, bueno, sigamos escuchando el arte que crea, ¿no? La voz que crea. Y como muchas veces escuchamos aquí en la radio panamericana, una palabra transforma el mundo. Así que vamos con la foché, minha gente. Hola a la Radio Panamericana, Acuarela, acá la Julia Arancio desde Brasil, en este bloque du Povón, para charlar un poco de historia, de información, de realidad y de música. Una historia que vale la pena seguir contando, porque creemos que a pesar de que pareciera que con la abolición de la esclavitud se comenzó un poco a cerrar la herida de esa historia tan dura que nos liga tan profundamente con nuestro continente americano, con África. Hoy seguimos repensando y resignificando esta semana de la conciencia negra y vamos a escuchar la voz de un compañero que de aquí de Brasil, su nombre es Felipe, que nos va a traer un poco de esta historia, de lo que significa, de cómo se vive acá en Brasil, y nos va a presentar también una musiquita. O feriado da Consciência Negra é mais reconhecido pelo Zumbi dos Palmares, que foi um dos principais líderes, não o único, acho que a maioria pensa que ele é um dos únicos líderes, ele foi um dos líderes, mas talvez foi o líder mais forte e tal de resistência do quilombo, que foi o primeiro quilombo concentrado no Brasil. Mas não é assim uma coisa que é fixada no quilombo e ser consciência negra é uma homenagem do quilombo. É dado o nome dele só porque é um princípio de resistência, mas no Brasil é a forma geral que foi assim, é tratado de negro esses anos todos. O papel do negro na sociedade é uma data assim que nem todos os estados são feriado, só em alguns. Por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu estou agora, é feriado em todas as cidades. E onde eu estava, por exemplo, o ano passado, que é Minas Gerais, não era feriado e foi algo que não foi nem citado. E eu estava trabalhando até com algumas pessoas negras que não davam nem conta que feriado que era aquele dia. Ah, significa tudo uma luta que desses todos esses anos, assim, do negro do Brasil, que Acho que foi um dos países mais atrasados, assim, mesmo depois da abolição da escravidão, assim, de uma forma na América. O Brasil continuou mais 100 anos, assim, e a gente vê que é muito uma maneira só que foi terminada, assim, no papel, a abolição, assim, mas até hoje você acha exclusão nos principais campos de trabalho. E a minoria que você vê na escola e a maioria assassinada pela polícia brasileira, seja em qualquer estado, assim, que é no Brasil. Então, essa consciência de modo geral, desde que aconteceu tantos anos a partir dos zumbis, e uma forma que até hoje, que eu acho que pra mim que vem meio que se ocultando, entendeu? Eu acho que junta esse feriado, como se feriado fosse representar o ano todo, mas esse feriado para muita gente representa um dia só, que junta todos os artistas e vai para a praça e fala de coisa negra. E se for numa outra data e acontece alguma coisa com negro no Brasil, você não vê quase artista nenhuma vindo para televisão ou falando sobre aquilo em defesa, assim. Que teria uma força enorme de manifestação. Eu acho que você não vê muito essa coisa, assim, mas essa consciência é colocada, assim, pela vivência nos negros, entendeu? É, as principais manifestações, eles sempre, assim, como igual aqui em Angra, que é uma homenagem que eles fazem no Zumbi, na praça, que é uma lavagem que eles fazem, assim, no monumento que tem do Zumbi dos Palmares. Sempre recita alguns poetas negros, vou falar aqui por Angra, que eu sei. Algumas manifestações, assim, de poetas negros. Sempre tem a capoeira, que é a coisa mais forte, a coisa que mais veio do quilombo dos Palmares. Única coisa que eles, assim, não é a única coisa, mas a coisa mais forte que eles conseguiram na época era a capoeira, assim. Essa forma, a arte, né, negra, assim, que começou da África e juntava até com os negros aqui já do que já estavam no Brasil, os que vinham, e até juntavam com o índio na época. E sempre que tem, assim, sagrado, é capoeira. E em outros estados, em geral, uma das formas que sempre tem musical, além da capoeira, assim, é o rap, assim, que no Brasil, assim, é a forma que toca mais nesse assunto de consciência negra e tal, o papel do negro na sociedade, e é uma música que está sempre ativa aí, seja no dia da consciência negra ou qualquer outro dia, está sempre fazendo movimentos assim. Então baseia mais na capoeira e no rap, e essa lembrança e tal, do zumbi, quem foi, o que é o quilombo, o que tem mais nesse dia, assim, de coisas culturais na cidade, a base é essa. A música que vamos apresentar agora é uma das artistas mais clássicas da época do samba, uma negra linda, maravilhosa, chamada Jovelina Perola Negra, e o nome da música é Orgulho Negro. Yeah. olho dos outros, só lacrimejando, pedindo clemência pra ele descansar. Negro é raiz, negro é raiz, le, le, le, le, le. Negro é raiz, le, le, le, le, le, le, le, le. Esse é o Afoxé aí, também escutamos um Afoxé da queridíssima Julia Arancio, grande colaboradora, participante, protagonista desse programa Aquarela por Rádio Pan-Americana 99.3. Aquarela com vocês, esse programa acima entre todos, entre todas, entre todos, não? Que lindo isso que venho aprendendo do linguagem, porque não? O que não se nombra não existe, assim como dizem nossos amigos que militam por a questão de la libertad sexual, así que vamos nessa também apoiando. Bueno, e temos agora uma tradução para que, bueno, hablando um pouco, não, que não é muito simples entender o português, se uno não sabe, não? E o companheiro Felipe nos contava que nem todas as províncias de Brasil é feriado, não? Se dá bolilla, como se diz por acá, a essa questão da África em Brasil, da consciência negra. Em verdade, já lhes posso contar que é como a cultura predominante, não? A cultura que está ganhando a cabeça e os corações de toda a gente de Sudamérica é capitalista, por assim dizer, não? Então, vai deixando as minorias sempre ao costado e sempre tentando, não sei, imponer uma cultura ajena, não? A sua raiz, ao conhecimento e de seu território, não? Mais que nada. Então, como somos desterrados em nossa própria terra, e nesse intento acá vamos compartilhando, não? Um pouco de consciência, um pouco de situar-se neste espaço-tempo atual, e que, bueno, a escravidão não se terminou, não? Solamente cambia as nomenclaturas, pero quem gana, gana, e quem está sustentando tudo isso sempre somos os trabalhadores e trabalhadoras de toda essa movida. Bueno, estamos com a tradução? Vamos que vamos. Lita, gracias. E aí, para que a gente vá entendendo um pouco, ¿no? Del português ao castellano. Vamos lá. Hola, buenos días a toda la audiencia de Acuarela. Buenos días aí a los chicos de la producción, Rafa. Bueno, y a todos los que de alguna u otra manera aportamos una pincelada de color a este hermoso programa que habla sobre un país tan maravilloso como es Brasil. Y bueno, en esto que les estoy compartiendo en cada programa, en cada quinta-feira, día jueves, estas traducciones que son fundamentalmente para que vayamos conociendo un poquito de la cultura brasilera, de su manera de decir, de su manera de usar metáforas tan maravillosas. Hoy les voy a compartir un tema muy bello que se llama O que é o que é. Vamos en esa. Yo me quedo con la pureza de la respuesta de los niños. Que la vida es bonita, es bonita. Vivir y no sentir vergüenza por ser feliz. Cantar, cantar y cantar. La belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida debería ser mejor y será. Mas eso no me impide decir que yo repita que es bonita, es bonita, es bonita. ¿Y la vida qué es? Dime tú, hermano. Es el latido de un corazón, es una dulce ilusión. Mas la vida, ¿ella es maravilla o es sufrimiento? ¿Ella es alegría o lamento? ¿Qué es lo que es, hermano mío? Hay quien dice que la vida de uno es nada en el mundo, es una gota, un instante que no llega ni a un segundo. Hay quien dice que es un divino misterio profundo, es el soplo del Creador en un acto colmado de amor. Tú dices que es lucha y placer. Él dice que la vida es vivir. Ella dice que mejor es morir porque amada no es y su verbo es sufrir. Yo solo sé que confío en la joven y en ella yo pongo la fuerza de la fe. Somos nosotros que hacemos la vida, como sea, como se pueda, como uno quiera. Siempre deseada, por más que esté equivocada. Nadie quiere la muerte, solo salud y suerte. Y la pregunta gira y la mente se agita y yo me quedo con la pureza de las respuestas de los niños. La vida es bonita, es bonita, es bonita. Ô, minha gente, vamos nessa aquarela. Viste aí que linda a poesia, não? De la gente brasileira aí, em frente aí da militância. Eu, em mim íntimo, me encanta compartilhar com vocês essa tradução, porque, em verdade, é como são várias formas de dizer o mesmo, não? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Yo creo que esa es la mayor donación para toda la humanidad, la cultura afro, ¿no? Que nos trae así a esa cultura occidental a entender un poco más la realidad de la vida y llevar la vida de una manera más llevadera. Bueno, gente, vamos siguiendo con la homenaje en la Semana de la Conciencia Negra y vamos a pasar un tema de Mestre Moa do Catendé, que con esa composición ganó el Festival de la Canción del Bloco Afro y Leaye. Así que seguimos con la Foché, Badawé, galera Matumbé. Vamos la alegría afro na Radio Panamericana 99.3. Eso es Aquarela. Pode escrever. E aí, minha gente, né? Manhã na tarde, a Foché na Rádio Pan-Americana, esse grande mensagem de Mestre Mônica Tendê, e que nos deixou um legado bastante grande para estar desfrutando de essa consciência e desse modo de desfrutar a vida. Bueno, minha gente, eu queria agradecer especialmente ao Alfredo Curly, grande protagonista acá del Valle de Punilla com a Capoeira Angola. Quem se interessa por aprender la capoeira Angola es con este cara. Él nos manda un mensaje, pide más información, porque hay clases acá en Huerta Grande, a los viernes a las 10 de la mañana, acá cerquita de la radio, en los fondos de la Avenida Argentina. Hay clases también por el Espacio Cultural de Casa Grande, en los miércoles también a las 10. Así que ahí van a estar cultivando en serio a questão da capoeira Angola, o afoxé e tudo que Mestre Mua nos deixou, porque seguimos esse linhagem, o grupo angoleiro, sim senhor. Meu irmão, axé aí, onde esteja, espero que nos esteja escutando, aquele abraço, muitas graças por tua colaboração. Bueno, e saludar aí todo Negro Incoja, Leon Ross, a todos que fazem possível, Lita querida, Laurita Garcia, meu amor, que esse programa é

o Pai Burucô. Quem vai trazendo na frente a bandeira de Xangô é o Pai Burucô. A tradição se revela no canto Nagô do Pai Burucô. Pai Burucô, Pai Burucô, Pai Burucô. O seu atabaque xê-querê-iagô se renova cada dia, mestre de dia abençoou. O seu atabaque xê-querê-iagô se renova cada dia, mestre de dia abençoou. Pai Burucô, Pai Burucô, Pai Burucô. É o Pai Burucô. Pai Burucô, Pai Burucô, Pai Burucô. É o Pai Burucô. Pai Burucô, Pai Burucô, Pai Burucô. É o Pai Burucô. Pai Burucô, Pai Burucô, Pai Burucô. É o Pai Burucô. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. Ah, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi. E filho de Gandhi. E Gandhi, e Gandhi. E filho de Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. Ah, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. Que todo ano o axé do santo seja um rio sagrado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pra que seus navegadores, meninos senhores, reinem com harmonia o barco Ijexá. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Essa nuvem de paz vai eternizar filho de Gandhi. Essa nuvem de paz vai eternizar filho de Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. Ah, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. E Gandhi, e Gandhi, e Gandhi, e Gandhi. Eu vou descer toda a ladeira de Nanaburuque para contemplar com a Foché Badawê. Eu vou descer toda a ladeira de Nanaburuque para contemplar com a Foché Badawê. Bada, bada, badawê. Badawê, bada. Bada, bada, badawê. Badawê, bada. Bada, bada, badawê. Bada, bada, badawê. Azul estrela bonita brilhou e na memória do povo se consagrou. Foi badawê quem cantou com louvor o afoxé da Bahia de São Salvador. Foi badawê quem cantou com louvor o afoxé da Bahia de São Salvador. Eu vou descer toda a ladeira de Nanaburuque para contemplar o afoxé badawê. Eu vou descer toda a ladeira de Nanaburuque para contemplar o afoxé badawê. Bada, bada, badawê. Bada, bada, badawê. Badawê, bada. Bada, bada, badawê. De Nanaburuque. Bada, bada, badawê. sua estrela bonita brilhou e na memória do povo se consagrou. Foi Badawi que cantou com louvor o apoché da Bahia de São Salvador. Foi Badawi quem cantou com louvor o apoché da Bahia de São Salvador. Eu vou descer toda a ladeira e na Jaburuque para contemplar o apoché Badawi. Eu vou descer toda a ladeira de Nanamuruque para contemplar o apoché Badawi. Bada, bada, Badawi. Badawi, bada. Bada, bada, Badawi. Badawi, bada. Bada, bada, Badawi. Badawi, bada. Bada, bada, Badawi. Nanasaluba. Bada, bada, Badawi. Badawi, bada, bada, bada, Badawi, bada, bada, Badawi. Batuque, mestre Bimba sempre foi o mandingueiro. Manuel dos Reis Machado, combate, gui guerreiro. Sua obra viva está no mundo inteiro. No batuque, mestre Bimba sempre foi o mandingueiro. Manuel dos Reis Machado, combate, gui guerreiro. Sua obra viva está no mundo inteiro. Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, combativo, enfrentou com dignidade os desafios da sua época. E com a diplomacia guerreira de um grande capoeirista, soube como poucos defender, atacar e se posicionar perante a sociedade. E se imortalizou com a sua obra Capoeira Luta Regional Baiana. Quando o mestre Bimba criou a capoeira regional, foi um rebuliço cultural. Se o Nordeste tem as glórias, o Pelourinho sabe bem que lá o mestre Bimba fez histórias também. Quando o mestre Bimba criou a capoeira regional, foi um rebuliço cultural. Se o Nordeste tem as glórias, o Pelourinho sabe bem que lá o mestre Bimba fez histórias também. Devemos lembrar esse fato real, onde o mestre Bimba, patrimônio mundial. Devemos lembrar esse fato real, salve o mestre Bimba, patrimônio mundial. Quando o mestre Bimba criou a capoeira regional, foi um rebuliço cultural. Se o Nordeste tem as glórias, o Pelourinho sabe bem que lá o mestre Bimba fez histórias também. Devemos lembrar esse fato real, salve o mestre Bimba, patrimônio mundial. Devemos lembrar desse fato real. Salve mestre Bimba, patrimônio mundial. Mestre Bimba tá no céu e na terra tem nené. Mestre Bimba tá no céu e na terra tem nené. Mestre Bimba tá no céu e na terra tem nené. Mestre Bimba